coração achado está doendo sim. Oh, garçom, traz mais um aqui pra mim. Oh, garçom, garçom achado está doendo sim. Garçom achado está doendo sim.